Certo, Spider, Tá bom, só não tô só tá afastando muito. aqui o microfone já. Tu não tem Tem, cara, esponjinha, mas né, eu vou cara? Esse que é o providenciar, problema. cara, promessa. A minha não tem Ah. esponjinha também não. Tu teu problema nem é esponjinha. É o ventilador, né? Que ventilador, cara? Não tem ventilador aqui não, mano. Eu vou Eu bater uma sei, foto, carai. Porra! Ventilador computador do Nilson, brother, que é um drone. então vamos lá, vamos lá. Calma, É um drone! Tiziana. É um drone! Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui comigo hoje, ele, Felipe Zu. E aí, mano, tamo aí na atividade. Caraca, tá animadão mesmo. Nossa senhora. Que atividade é essa, velho? Você tá super animado. Isso é sedentarismo, mano. É. Junto aqui conosco, ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí de volta, mais uma viagem no tempo, é nóis. E agora ela, Tiziana Baianeta. Ei, acertou o nome, milagre. E aí pessoas, beleza? E aí Tiziana, como é que tá essa vida de famosa da podosfera aí? Tá cheio de fã e agora todo mundo, só vejo todo mundo nos comentários. Não. Ah, Baianeta, uou, a mãozinha levantada. É, rapaz, eu vou dar uma de glória a ele, não posso opinar. Não, eu acho massa assim. Puta, eu acho legal, viado. Porque eu nunca imaginei que eu fosse gravar podcast. Eu nem escutava podcast. Eu comecei a escutar depois de Olha fazer aí. Parte desse. E aí eu comecei a escutar. E eu também só ouço esse. Eu não ouço mais nenhum. Entendeu? E o Peixeira também. É, o Peixeira é da hora. Aí eu ouço também, mas eu, de resto olha eu não ouço mais aí, nada. Aí. E assim, é legal ver que. É porque o resto é resto mesmo. Então, é, tá então. E é legal você saber que tá dando certo. Olha aí. Então tá bom. E agora o que todo mundo tava esperando? K2 Spider! Salve galera! Que é o seguinte, historinha rápida aí, semana passada, né, todo mundo sabe que eu tenho um problema com sono, ou solução, porque eu gosto de dormir pra caramba. A semana passada eu fui pegar um ônibus pra ir até o médico pra descobrir por que eu tenho tanto sono. E eu acordei no ponto final. Caralho! Mano, tá, o cara tá começando a pegar os... Tá começando a pegar os livrinhos de anedota, mano, pra poder fazer essas porras, não é possível. Ele tá ouvindo Pedra Letícia. É, cara, com certeza, isso, mano. Isso aí é tudo que ele coletou durante a vida. Ele tá podendo dar um uso agora. Certo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre filmes baseados em games, né? Aqueles games maravilhosos que nós gostávamos tanto de jogar e nós nos realizamos vendo eles nas telonas dos cinemas ou nas TVs, né? Até mesmo depois nos torrentando mal aí, que o Nilson fala, né? É, ou então a gente ficou horrorizado com o que fizeram com o game. É, essa é mais horrorizado do tem que esse feliz, lado né? Também, né? Certo, e então vamos a um recadinho da Desert Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Bom, pessoal, já dados os recadinhos da Desert Studio, então vamos aos nossos recadinhos. Então, galera, se você quiser acompanhar a gente também, siga nossa página lá no facebook.com/machinecast ou então se junte a nós no nosso grupo lá no facebook.com/groups/machines. E se você também quiser ficar por dentro do que a gente anda tweetando, segue o nosso perfil no Twitter, lá o @machine_cast. Um outro detalhe importante, pessoal, é bacana aí a ideia é se vocês pudessem compartilhar o cast, né? Pô, pega o cast que você gostou aí, que você já ouviu e que se divertiu e compartilha com um amigo, né? Pô, sugere pra ele ouvir aí o cast pra gente aumentar aí a nossa rede de contatos e atingir mais pessoas também, né? É isso aí. Certo, pessoal. Então, dado agora os nossos recadinhos, então vamos pro cast! Uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã, hein? O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar dos filmes, né? Dos nossos queridos games que viraram filmes. Alguns bons, alguns nem tantos, outros piores ainda, né? Mas pode ser que saia alguma coisa boa. Não tem critério, cada integrante vai escolher um filme. Pode ser ele ruim, porque a pessoa quer falar mal do filme. Ou pode ser bom e a pessoa quer exaltar os pontos positivos do filme. Ninguém sabe o filme de ninguém aqui, e a gente fez um pequeno sorteio, e eu fui o primeiro, e vou ser o primeiro a falar o filme que eu gostaria de falar. Show, show, show, ué, show. Foi ao vivo o sorteio, cacete? Não, mano, isso aí, acho que não, acho que... Olá, Azul, fala de marmelada, né? Não? Marmelada da porra, mano. Era um videozinho que eu tava rodando. Era um sorteador era gaúcho, mano. Ok, ok. Então, o meu filme escolhido é Resident Evil, o Hóspede Maldito. Thank you. filme do Oscar? Ó, oh, uma surpresa. Filme do aí. Oscar. Surpresa, uma surpresa. O filme do Oscar, isso mesmo. É, do Albert Oscar. E, o quê? Albert do Albert Oscar. Oscar. Nossa, agora que eu me liguei. Dos grandes vilões que ele falou, o Albert Oscar, a gente passou 40 minutos tentando entender o que é o personagem que ele tá falando. Ah, de bobo que vocês são. Ah, mano, é isso. Bom, gente, o filme Resident Evil de 2002, olha só. Ele custou $33 milhões para ser produzido, o orçamento total do filme, e ele lucrou $102 milhões. Eu acho que deu um lucrinho aí, né? O que vocês 300%, acham? 300%, cara, não é nada mal. Olha aí. É. Bom, então, em 2002, eu assisti, olha só, para vocês terem uma ideia, o Nilson vai chorar agora, vai escorrer lágrimas dos olhinhos do Nilson agora lá. Eu assisti o filme do Resident Evil no Dreamcast, cara. Caraca, como é que é? Como assim? Eu assisti no Dreamcast. Sim. O Dreamcast rodava, né, filmes num formato que eu não me lembro agora qual é que é. Um amigo meu levou lá em casa um CD com a mídia do que o Dreamcast rodava. Não lembro agora o nome da mídia. Há pouco era tempo GD, a gente fez a mídia que... do Dreamcast. Era o quê? GD, né? Não lembro agora de cabeça, cara. O pessoal tá me batendo porque recém fizemos um cast de Shenmue. É GD. Então. Enfim, aí o cara levou lá em casa um filme do Resident Evil no CD pra gente assistir, cara. E olha, eu não sei que versão era aquela, mas todos os erros aqueles de filme estavam no filme. Dava pra ver o microfone aparecendo... Um monte de coisa assim, que eu não sei se eles tiraram na versão de DVD depois, enfim. Mas o filme do Resident Evil aqui, ele era pra ser baseado no jogo. Mas a única coisa que ele baseou do jogo foram alguns inimigos, né, os zumbis. E alguns outros monstros ali da Umbrella, né. Mas a história era uma outra coisa. Inclusive, na época, a gente achava que era uma história paralela, né? Porque tinha disso, né? A Umbrella tinha vários laboratórios espalhados pela cidade, né? Mas todo mundo tava querendo que fosse na mansão, né? Enfim, tinha a mansão ali, mas era apenas uma passagem pro laboratório, assim como era a outra, né? Mas só que essa era mais direta. E aí chegou um esquadrão lá pra, né, poder ver o que aconteceu dentro da colmeia, que era lá o laboratório da Umbrella... E depois ocorreu os eventos lá. Quem daqui assistiu esse filme? Eu vi, cara. Eu assisti e só gostei da Mila Jovovich mesmo e pronto. Eu gostei do filme porque por causa desse motivo. Em nenhum momento ele ligava diretamente com o jogo. Pra mim, minha opinião, eu não consegui ligar ele com o jogo. Então, pra mim, ele era uma história paralela, né? Então, até porque os laboratórios eram diferentes, a mansão era diferente, toda aquela papagaiada toda que a gente já discutiu naquela época. E eu gostei do filme, cara. Tanto que o 1, pra mim, é o predileto. Eu gostei muito, conheço muitas pessoas que gostaram do 1, mas, né, foi uma decepção. O 1 é o mais aceito pelo público, mas depois isso. Que transformaram a Mila Jovovich num X-Men, praticamente, aí não deu certo. É, eu acho que nem é esse o problema do restante dos outros filmes, né? Vamos deixar pra discutir... castes futuros aí, mas... Mas eles só foram lucrando, viu? Pois é. Ainda faz sucesso, né? Mas enfim. Mas... Não, e eles só foram arrecadando cada vez mais, né? Esse foi 102, o Resident Evil Apocalipse foi quase 130 milhões, o Extinction foi quase 150 mas aí milhões. Eu acho então, mas aí é porque atingiu anos, outra, né, galera que também nem jogava, eu acho, e começou... Não, mas eu acho que é mais que é mais por causa dos anos, né? Ainda muito longe um do outro, então... E ainda vão vir os dois, né? Não, mais dois. Diz que o Magneto vai participar do próximo, né? Não, não, esses dois já foram. Os dois já foram. Vai ter o último só. Já foram, é. Porra, esse Afterlife arrecadou quase 300 milhões. Bom, uma curiosidade do filme aqui pra encerrar a minha escolha. Não foi só nós, os fãs, que ficamos decepcionados com a não aparição da Jill, do Chris, enfim, todos personagens que a gente gostava tanto. A Mila Jovovich, como é que se pronuncia? Mila Jovovich? Jovovich. Jovovich. Fala só da Mila novo mesmo, bicho. Mano. A Mila, tá, de a Mila, a Mila. A hélice lá, pronto. Ela ficou decepcionada porque ela também era uma grande fã de Resident Evil. E ela, quando ela recebeu o convite e aceitou o papel, e aceitou o contrato, e aceitou fazer o filme, ela ligou pro irmão dela, que jogava com ela quando eles eram crianças, e disse, ó, eu vou fazer a Jill no filme do Resident Evil. E aí depois ela teve a frustração sabendo que a Jill não iria estar no filme, né? Tampouco ela, tampouco qualquer outra personagem. Ela também se frustrou aí como a gente. Né? Eu acho que a frustração, mas, enfim, ainda foi pior quando foi fazer o 2 e teve outra atriz fazendo a Jill. Eu acho que a frustração pior foi saber o que ela ia fazer no 2, né? Pois é, mano. Mas enfim, enfim. Vamos dar seguimento aqui na nossa roda aqui e a próxima... Na tua roda, pô. E o próximo filme escolhido aqui vai ser escolhido por ele, Spider. Aê! Não sei como, dei sorte no sorteio, né, cara? Sou o segundo a escolher aí, então... Sim, tá bom. Não fica com raiva não, Zu. Fica tranquilo. O filme que eu vou falar aqui é um clássico, todo mundo gosta, e é o contrário do outro filme de luta que a gente já falou, que é ruim pra cacete. É, quem não sabe do que a gente tá falando, ouça o cast anterior lá dos filmes que... Uma coisa boa, uma coisa ruim. Mas eu escolhi pra falar aqui o Mortal Kombat, cara. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Spider, por que que escolheu esse filme? Fala aí, Spider. Pô, esse filme aí, vocês, não sei vocês, né, mas eu consegui ver no cinema, né? Eu também. E eu também, Zú? Pô, e a experiência é legal, né, cara? Porque, assim, eu não lembro, eu lembro na época que, como Street Fighter tinha sido uma desgraça, né, e como antes do Street Fighter, o Mario Bros. Também tinha sido outra desgraça. Meu Deus. Então... A expectativa pra esse filme era baixa. Eu lembro que eu fui com a expectativa baixa. Eu falei, ah, beleza, filme do Mortal e tal, vamos ver qual é aí. Pô, e o filme já começa bom, né, cara? Porque daí ele vai desenhando aquele logo do Mortal ali, meio que com fogo, assim. Irado, irado. Né? A trilha sonora já chamando o cara pro filme, muito foda. É, exatamente. Já vem aquela música, assim, tal, que é massa até hoje, memorável até hoje, que já deixa você, opa, opa, opa, já começou bem, né? Hein, o tipo, Spider? E a memória do Street Fighter tava bem fresca, né? Porque o Street Fighter estreou nos cinemas um mês, exatamente um mês antes do Mortal Kombat. É, era um mês, cara? Um mês. O Street... Não, pela data Fighter... que eu tô vendo aqui, o Street Fighter lançou em dezembro de 94 e o Mortal Kombat Street Fighter em agosto tá de 95. 19 de setembro de 95. Só se for no Brasil. Caraca. Aqui tá 23 de dezembro de 94. 94? Sim, 23 de dezembro de 94. Data de lançamento, 19 de setembro de 1995, no Brasil. Ah, no Brasil, mas nos Estados Unidos foi 23 de dezembro de 94. E aí o Mortal Kombat foi lançado 18 de agosto de 95. Olha, quase um ano depois. É porque aqui é coisa leve. Era, né? Agora tá melhor. Agora melhorou um pouquinho. É, agora tá melhorando, porque tá tendo lançamento mundial, mas no Brasil o negócio era tenso. E agora eles estão lançando antes no Brasil por causa das piratarias. Pois é. Acho bom. Essa conversinha de lançamento mundial, né? Não tem lançamento mundial pra estreia. Isso é tá pirataria mesmo. Exatamente. Mas segue, Spike. Exatamente. Não, então, o filme começa aí nessa ideia mais agitada aí já, né? E bem diferente do Street, que começa bem... Não fala do Street, mano. Vamos pro Mortal. É. Melhor nem lembrar. Já falamos. Quem quiser saber o que a gente falou do Street, escute o Machine Cast 10 aí. É isso aí. Por sinal, muito divertido. Então, o filme começa ali logo depois com a música. Já começa com o assassinato do irmão do Liu Kang pelo Shang Tsung. É, no templo lá e tudo. E o que segue... E é massa, assim, porque é, tipo, uma tempestade, assim, de fundo. E o Shang Tsung assassinando o piazão lá. E na sequência o Liu Kang é apresentado e os outros lutadores são apresentados na sequência, né? A Sonya, o Johnny Cage e tudo mais. Até o Kano aparece, né? É, o Kano já também. É apresentado quando a Sonya é apresentada, né? É. Então, aí eles vão... São convidados aí pra uma ilha aí distante e participar de um torneio misterioso, né? É, e durante a viagem, aparece aí um dos protagonistas do filme também. Ou divide, né, o protagonismo com o Liu Kang, mas é mais famoso, que é o nosso Christopher Lambert. O Highlander, né? Famoso Highlander. Saudoso Highlander. Famoso Raiden, entendeu? E conhecido aí popularmente com Barrigada aí. É verdade. Barrigada aí. Nessa altura eu sei que meu amigo Luiz vai rir da referência. Mas o Spider, eu lembro desse filme com muita clareza na minha mente, porque é um dos meus filmes favoritos. E na época o que mais chamou atenção foi o nível de detalhe na caracterização dos personagens, não acha? Não é, né, cara? Bem, o cara que fez o filme, ele se preocupou, né, cara? Foram bem fiéis mesmo, fazendo, foram muito fiéis. É, claro. Apesar das limitações de orçamento, obviamente. É, salvo alguns detalhes, assim, que se fosse hoje em dia, nossa, acabaria o mundo. Meu Deus, o Liu Kang não tem a faixa na testa. Meu Deus do céu, vou acabar, vou morrer. Mi. Hoje é só isso. Deus do livre se fosse Mortal Kombat fosse lançado hoje, né? Meu Deus. Eu tenho medo até do Assassin's Creed, que vai lançar no fim do ano. Ah, do filme? É, então, porque você tá falando aí, né, do Mortal Kombat se fosse lançado hoje, sim, o nego ia ficar cheio de mimimi. Eu tenho até medo do que eles vão fazer. Mas o Assassin's Creed vai ser uma história nova, não vai ser baseado em nenhum dos que já foram lançados. Então, e o ator é foda que tá fazendo, que vai fazer. É, mas vai ter que fazer juiz, né, Rei? Vai ter. Olha, que se ele não pular de um pico da ponta da cruz de uma igreja lá, numa carroça de feno, aí não é Assassin's Creed pra mim. É, se ele... É isso que eu tô se falando, ele matar, entendeu? O cara e não passar a pena na cara dele, também não é não. E a próxima leva de... E a próxima leva de filmes de games parece promissora, cara. Tem Warcraft, puta, Warcraft Assassin's vai Creed. Ser foda, isso. Mano. É, ué. Isso. Bom. Segue Angry Birds, velho. Segue, Spider. Segue, Spider. Que medo, que medo. Bom, enfim, mas na sequência aí é o Raiden que explica a história do torneio e tudo mais. E chegando na ilha, a gente tem algumas lutas aí já do torneio, né, cara? Ô, Spider. Esse torneio meio... Oi? Diga logo sua luta preferida aí pra gente discutir. Tá, Scorpion Sub-Zero, né, cara? Eu gosto da luta do Scorpion Sub-Zero. Scorpion e Sub-Zero? É, minto. Não gosto da luta do Scorpion Sub-Zero. Meu Deus, Eu gosto da... Vamos tirar ele do cast. Não, eu gosto... Eu pensei a luta... Pra comentar, mas eu gosto da luta do Reptile e do Liu Kang. Ah, a do Johnny Cage e do Scorpion também é foda. Eu prefiro essa também, cara. Johnny Cage e Scorpion. Eu gosto da Sonya com... Gente, hoje... Ela dá aquela chave de perna na cabeça da gente. Foda, avaliando hoje o filme, né, com os olhos de hoje, né, não mais de adolescentes ou crianças, esse filme só tem duas lutas, de verdade. Que é do Scorpion com o Johnny Cage e a do Liu Kang com Reptile. O resto é uma vergonha. É uma vergonha descarada. Mano, mas eu fiquei decepcionado com o Sub-Zero mesmo, mano. Porra, o cara, começou a. Joga um balde e mata o cara. Disse, que porra é essa, velho? Pô, é uma luta muito rápida, né, cara? Ele mostra o golpe do Scorpion, que é massa, é legal o jeito como é feito. É. E o gelo do Sub-Zero acabou a luta. Fim do... velho, o gelo do Sub-Zero só é demonstrado ali naquele salão, né? Mas eu achei essa parte legal pelo seguinte, velho. Mostrou, tipo assim, ó, no jogo você não pode, mas se fosse a vida real... Entendeu? É, se fosse na vida real, se o Sub-Zero fosse o do jogo, não sei, porque ele não faz aquilo, aquela porra daquela esfera ali no game, cara, pra que aquela bosta? Mas enfim, já discutimos isso lá no cast de Sub-Zero, né, enfim. Mas que nem eu tava te dizendo, Spider, se a gente avaliasse, se você pegar e assistir hoje, tirando todos os outros problemas que não vêm ao caso, a questão das lutas... Só essas duas mesmo, cara. O resto não tem luta. Não tem. Eu assisti ano passado esse filme de novo com meu filho mais velho. E ele curtiu pra caramba, velho. É bom, cara. O filme é bom, é bom. É, tá adaptado, bom. Esse filme é atemporal. É atemporal ele. Eu lembrei agora da luta do Goro, por exemplo, que é uma piada também, né? Porque é muito rápida. O cara sai fugindo. Você pensa, porra, agora sim, quebração e tal, mas... Até a luta do Liu Kang com o Shang-Tsung, que é nesse também. É nesse também. No fim, é tipo uma bobagem, assim, de soco. Sim, sim. E aí ele dá aquele foguinho no final e acabou. É parecendo que ele ia peidar, né, velho? Eu tive essa sensação, assim, falei assim, pô, esse cara vai peidar, velho. Porque a cara que ele tava fazendo... Agora vai se cagar. Vai se cagar na cena, né? Eu assisti esse filme na época, dublado, né? E eu me lembro de uma coisa, um pecado que a dublagem fez, que no jogo Mortal Kombat 10, que é o único que é dublado, o único Mortal Kombat dublado, eles não cometeram, que foi quando o Scorpion dá, né, o Gear Over, né, dá o ganchinho como é, dele como é lá. Que é? Fala aí de novo, Tim. Gear Over here. Get over here. Olha... Telecurso 2000 tá funcionando. E no filme e nos dois filmes do Mortal Kombat, ele diz: venha aqui! É verdade. Caraca. É verdade. Graça, né, e no Mortal Kombat 10 eles não fazem isso, a não ser lá quando o Scorpion, né, tomou a forma humana dele lá, ele fala: venha até aqui. Mas aí é um outro contexto, não, né? Já não é mais o Scorpion. Mas nesse Mortal Kombat 10 eles fizeram a Cassie Cage falar: eu vou equalizar sua cara. Meu Deus. Que foi pior do que o Scorpion falando em minha cara. Triste. Bom, mas enfim, o filme é muito bom aí, tem várias referências, né? Todo mundo esperava. Ótima escolha. Eu não esperava menos de X, Spider. Pô, muito agradecido. Alguma curiosidade? Agradece. Alguma curiosidade sobre o filme? Ah, tem uma curiosidade rápida aí, na época ficou um troço até, algumas pessoas comentaram, mas muitos dos atores realmente lutavam, né, cara? Então eles foram escolhidos realmente por causa da habilidade de luta e porque eram parecidos, mas a Sônia, por exemplo, ela não era lutadora. Deu pra então ver. Então ela não tinha experiência de luta nenhuma. Deu pra ver. Deu pra notar. Essa é uma das curiosidades aí, cara. Agora, de resto, tem ótimas referências, né, cara? Muito do que os fãs esperavam aí pro filme do Mortal está lá, né, cara? Infelizmente com restrições orçamentárias, que a gente sabe, mas é um ótimo filme, ficou um resultado muito legal e muito, tipo, uma outra vida de superior ao Street Fighter e filmes anteriores de jogos, né? Filmes baseados em jogos, né? Sim. E, né, eu acho que é um filmezinho que vale a pena assistir de novo aí. Nossa, aí dá pra vale, mano. Dá pra assistir de boa. Então, Spider, era isso aí? É isso aí, cara. Acesa o Mortal Kombat e se mata. Não, se você assistir Street Fighter, é capaz de você se matar mesmo hoje em dia. Mas Mortal não, dá pra assistir de boa. Beleza, boa, beleza. Boa. E, então agora é a vez da nossa querida Baianeta. Vai lá! Então, gente, eu entrei em crise, porque o filme que eu tinha escolhido, eu dei o spoiler. Tô, inclusive, gravando do além, né? Porque eu disse que quem dá spoiler merece morrer. Olha aí. Então eu morri e tô gravando do além. Porque eu dei um spoiler. Né? Paguei a língua. Mas, assim, o filme que eu ia falar era Tomb Raider, dei spoiler e ranquei ele fora. Até porque não tem muita coisa boa pra falar do filme. Tem, sim. Angelina Jolie. Caralho! Angelina... Só tem Angelina Jolie, velho. De resto, nem mais nada, certo? Aí eu pensei assim, pô, tô jogando Witcher, né? E o Witcher tem um filme polonês. Só que aí eu fui pesquisar e o filme saiu antes do jogo. Porque o Witcher é todo baseado nos livros. Olha. Então o filme é baseado no livro, não é baseado no game. Sim. Aí a crise aumentou. Caraca. Aí quando vocês estavam falando aí de Street Fighter, Mortal Kombat, eu resolvi escolher Double Dragon, velho. Sessão da tarde que eu gostava de assistir, eu me divertia e pronto, enfim, entendeu? Eu achava bonitinho aqueles kimonos cheios de brilhante. Mas isso aparece só no final do filme, já vai pro final do filme. Mas é porque eu achava bonitinho. Mas, mano, cheio de brilhante. Quem não assistiu esse filme ainda? Cheio, cara, todo brilhando. Quando eu vi esse filme, eu fiquei totalmente perdido, porque eu jogava só o Double Dragon do Master System. E os gráficos. Só o beat'em up, eu também, mano. E o gráfico não era lá aquelas grandes coisas. Mas você via que era tipo assim, uma cidade normal, pessoas normais, tirando o abobo que parecia um cara de pedra. Era. Todo mundo nego normal. Quando chegou o filme, era aquele negócio futurista, todo mundo meio punk, aquele negócio meio do nada ali, coisa mágica. Nossa, aquela mina com aquelas roupas bizarras, da calça meio grava, o short meio cortado, com uma calça a Maria. Durada pela metade. A Maria, aquela ali. A Maria, que era a Alicia Milano que fazia. Aquela personagem, a personagem Maria, ela é aquela que é sequestrada? No jogo seria. Eu acho no que, jogo seria, eu é acho que ela chama Maria no jogo também. Mas ela usa. Sim, chama Maria no jogo. Ela usa um vestidinho vermelho. Isso. E aí nesse filme ela usa tipo uma blusa verde com um short azul, uma cinta liga pra fora, segurando uns pedaços de calça, um negócio que ninguém consegue comer. Um figurino totalmente mas o filme é fodão, esse né? filme. É. É. Não, mas esse filme é daqueles que é tão ruim que é bom. O filme ele é satírico. Quando você vê ele com a intenção tipo, de dar umas risadas e tudo, de ver leve, o filme é massa, velho. Você chora de rir. A questão é a seguinte. Gente, que vilão era aquele, com aquele cabelinho. Caraca, eu ia comentar. Eu ia comentar isso agora. E cara, ele não impunha medo em ninguém, né, cara? Aquele cabelo não impunha medo em Nossa, ninguém. Nossa, nem na mão. Não, e o abobo que parecia. O abobo metia mais medo. O abobo que parecia que comeu. Parecia um sapo inchado. Então, né, cara, gente? Parecia que ele comeu até explodir, igual a Dona Redonda. Meu Deus. <mano. risos> Não, e parecia que eram umas bexigas dentro da roupa. Esse filme, ele é de 90 e poucos, mas ele, ele tem uma cara de anos 80, assim que, meu Deus do céu, né, gente? Ele é de 90 e pouco, tem cara de anos 80 e é contextualizado em 2007. Não, ele é de 94. Quer dizer, esse filme é uma zona. E é interessante que o visual do filme, muita coisa do visual do filme hoje em dia é moda. Saca? Sério? O quê, por exemplo? O estilo de tênis do filme, o estilo de calça que eles usam no filme. Nossa, eu não lembro. O estilo de cabelo do vilão. A única coisa que eu lembro é o shortinho da Marion. Eu só lembro do shortinho da Marion, não lembro mais nada. Cara, eu tô vendo aqui. Ai, eu vim de calçadinha na sala. A mão direita chega a tremer, né, Blue? Eu vou mandar até uma fotinho pra Blue aqui pra ele ficar animadinho. A Starhead passar aqui, ela vai passar tremendo. E o interessante desse filme, né, que na sinopse do filme, na história. Caraca! Mesmo, que passa no ônibus. Que foi, mano? Olha a foto que a Titina botou no chat aí. Bundinha. Caraca. Meu Deus. É que... Essa parte que eles brigam, essa parte do filme eles brigam pra ver quem entra atrás, né? No buraco. O filme é de, esse filme é de 94 e na história diz que é 2007, velho. Se passa em 2007. É. Mas imagina 2007 com esse figurino aí, que belezinha. Pois é. Cara, pois é, velho, a gente tem 2016 com esse visual. É pior, um cadinho. Fala, Spider. É, eu tô revendo o filme aqui online e, cara, o Abobo é muito bizarro. Ele virou um bobo mesmo, virou, né? Cara. Tira só o ar e virou um bobo. É bobão. Ai, ai, ai. É muito Mas bizarro, eu tenho uma curiosidade. Olha, filme. Olha, fala. O cara que faz o gêmeo oriental lá, o Mark da Casca, o ator, que é o que tá com a roupinha vermelha. Que é o Jimmy? Ele fez é o Jimmy. É o Jimmy. Isso. Ele fez depois o Mortal Kombat Legacy. Ele foi o Kung Lao. Caraca. Então, você falou do Mortal Kombat, Spider, e aí ele fez. E outra curiosidade é que o Double Dragon foi lançado um mês antes do Street Fighter. E ainda assim Eita. Conseguiu ficar melhor. E ainda assim conseguiu ficar melhor. Mas, cara, porque aquela coisa assim, velho. O Street Fighter cumpriu o papel dele. Porque eles lançaram Double Dragon e falaram assim, olha que filme merda, cara. É impossível sair um filme mais merda. Aí eles falaram, não. E aí foram lá e fizeram. E falaram, ó, nós somos mais merda que eles ainda, cara. Tão merda que o Double Dragon ficou até bom. Saca, velho? É, mano. É verdade. Mas, boa. Tiziana, eu também tenho uma curiosidade sobre esse filme. Que é o seguinte... Esse filme ele é baseado na franquia Double Dragon, que é um joguinho de beat'em up. Como é que é, Felipe? Eu falei errado? Como é que é o correto? Não, tô de boa, tô tranquilo. Só tô rindo aqui de boa. Fica tranquilo aí. Ok. O Felipe ainda tá olhando a foto que eu mandei. Como todos sabem, vocês têm a livre... vocês são livres pra me corrigir a hora que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Assim como os nossos ouvintes também. Então eu vou repetir, inclusive, pra ver, vocês verem como eu sei pronunciar bem. Ok. Esse filme é baseado na franquia Double Dragon. Olha aí. Tô correto? Sim. Falei errado? Som de palmas. Ok. E o filme. A única coisa boa que existe nesse filme, né? Tirando as pessoas que gostam do filme, não tem nada contra, viu, Luciana? Que depois, no ano seguinte, ele gerou um jogo de luta. Aí, de luta, né? De versus. Ele é todo caracterizado com os personagens iguais aos do filme, que são diferentes dos personagens do jogo de beat'em up, né? Então ele é muito bom, um excelente jogo, tá nos meus top 10 de jogos de luta. Ele é fantástico, eu adoro, vivo jogando ele em emulador, né? O nome do jogo é Double Dragon, daí se vocês botar que é arcade, alguma coisa assim, é mais fácil de encontrar. É fantástico, ele segue exatamente a história do filme. Tem os medalhões, tem os personagens do filme, tem alguns personagens que não tem no filme. Inclusive, o último chefão do jogo é o personagem do filme também. É o vilão do filme. Isso. É fantástico, fantástico. Só um adendo, sim. Esse jogo que você tá falando, é mais fácil as pessoas procurarem pelo Double Dragon do Neo Geo. Ele Isso. Foi lançado pra essa plataforma. Exatamente. Ah, ele é da SNK. Foi lançado em 95. Ele é um spin-off. E é um jogo legal mesmo. A jogabilidade é bem boa e tal. O jogo é divertido. Não é uma questão. É tão ruim que ele é bom e dá um jogo melhor. É que não é uma questão de spin-off, né? Porque ele é do mesmo mundo do filme. Então ele é referente à história do filme. O filme já é um spin-off comparado com a franquia do Double Dragon, que só usou o nome, né? E o nome dos personagens, porque a história é totalmente diferente. Mas é um bom filme Sessão da Tarde. Vocês que têm filhos pequenos, assistam com eles, que eles vão dar risada. No mínimo, vão achar vocês idiotas. Então, vamos para o próximo, Eduardo. Então, cara, eu vou aproveitar aqui, eu quero dar uma batidinha. Eu ia falar de um filme, mas aí ninguém falou de nenhum. Eu vou fazer um bate 2x1, rapidinho. Eu não consegui entender. O que que é? Como assim? Eu também entendi nada. É porque eu ia falar de um filme. Eu só entendi que ele ia fazer uma batidinha, mas eu quero que ele faça uma batidinha em outro lugar que não seja no cast. Opa! Mas é... Epa! É uma 2x1, não é uma 5x1, não. É... Eita, caralho! Então fala aí, cara, fala aí. Podia ser uma 4x1 se fosse o Lula, eu, né? Vou falar de dois filmes, porque eu vou falar de um muito bom e um não muito bom, que gerou muito bom. O primeiro... Ah, vai ter arrombar. Já me bananei só dele falar. É, porque é o seguinte... Fala que a gente vai entender, então. Vai lá. O primeiro filme é o Final Fantasy The Spirits Within. Cara, quando ele saiu, todo mundo tava... anunciou o filme do Final Fantasy. Cara, gelou a espinha de todo mundo que era fã de RPG ao redor do mundo. Saca? Tipo, a comunidade nerd de RPG parou de ansiedade esperando que viesse o filme. O filme não é ruim, saca? Ganhou, concorreu aí, foi indicado a muitos prêmios em várias categorias diferentes, inclusive ao Oscar. Só que o que que acontece? O filme não tem nada do que os jogos têm, saca? O filme só tem ali, tipo, referências aos jogos. O nome. É. Só o tem nome, o nome e algumas referências. Igual, tem um personagem chamado Cid. Tem o planeta, né? O espírito do planeta chamado Gaia, igual já apareceu outras vezes na franquia. E coisa e tal. Mas o interessante, hoje... é que o filme já mostra as ideias do que a série viria a se tornar depois, no Final Fantasy XIII, no 14, no 15, tá por vir aí, saca? Entendi. Já mostra aquela então coisa mais... Então tu quer dizer que ele foi um filme à frente do seu tempo? Sim, cara. Pior que foi, sabe? Porque ele foi lançado pouco... ele foi lançado depois do Final Fantasy VIII. Então já tinha começado aquela pegadinha mais futurista, menos medieval e tudo... E o filme já é totalmente futurista, totalmente tecnológico, saca? É uma coisa que você vê depois no Final Fantasy XIII, toda a trilogia do XIII já é uma coisa bem futurista, sim, bem tecnológica. Eduardo, eu lembro desse filme, e se eu não me engano, que ano foi que saiu esse filme? Ele é de 2001. Eu vi também no Dreamcast. Olha aí, olha aí. Que massa. Tem Blu-ray mais filme no Dreamcast que no DVD. E Eduardo, filme... o maior mimi na época desse filme foi justamente o que tu falou. Todo mundo tava esperando Final Fantasy VII, porque só existe Final Fantasy VII nesse mundo, né? Pelo amor de Deus. Mega. E o 8 é muito melhor, mas enfim, eu também acho. Não, interessa. Não. Então, Eduardo, o maior mimimi era esse. Só que, tirando que não tem batalhas e coisa e tal, né? Não tem aqueles inimigos, é toda uma outra história. Ele não tem nada de errado, porque nenhum Final Fantasy é igual ao outro. Justamente, cara. Todos é uma história diferente. São outros personagens, são outros enredos. E eu não entendi o porquê de tanto mimimi. Eu acho... entendeu? Não tinha porquê. O certo seria assim, se fosse esperar um filme de Final Fantasy VII, teria que ser Final Fantasy VII The Movie. E exatamente, ponto. Um não Fantasy era isso, tava escrito lá, Final Fantasy e o subtítulo aquele que o Eduardo falou ali. E ponto, é isso. Então, é outra história, são outras coisas, outro aquele que o Eduardo falou. Aquele que o Eduardo falou? Isso. Fala você, rapaz. Mas eu não tenho escrito aqui pra mim ler, eu não lembro de cabeça, não. Enfim. Segue, Eduardo. Então, cara. Mas, ô, T-Blue, eu concordo com você. Na época eu tive essa discussão com a galera que foi assistir o filme. E a gente chegou na mesma conclusão. No final do tipo, ah, mas é um episódio diferente da série. E aceita isso e boa viagem. Cara, em se tratando de Final Fantasy, o filme cumpre todos os requisitos pra estar dentro da série. Ele é uma produção do Hironobu Sakaguchi, que é um dos maiores nomes dentro da série. Saúde. Um produtor do jogo original, do primeiro Final Fantasy. Tem uma trilha sonora fudidamente linda. É a primeira animação a utilizar humanos de CGI fotorrealística, que depois a gente vem no Expresso foda, Polar, né, a lenda de Beowulf e tal. Mas foi o primeiro filme a usar isso e, cara, ganhou muitas indicações a muitos prêmios de efeitos especiais, de animação e tudo mais. E eu me lembro que na época era foda, cara. Foi a primeira animação assim que realmente me encheu os olhos, assim, dizer... Puta que pariu, cara. E ele tem... Que gráfico. E foda. Ele tem lá a proposta da trama grandiosa, né? A trama acompanha a doutora Aki Ross, que é uma humana, uma das últimas humanas no mundo. O planeta foi atacado por uma espécie que eles chamam de fantasmas, que o simples toque delas mata uma pessoa. As poucas pessoas humanas que existem estão acumuladas em cidades cúpulas, né? E a doutora Aki Ross foi a única que foi atacada por um fantasma e sobreviveu. E ela passa o filme em busca de uma cura pro ataque dos fantasmas. Então, tem toda a jornada do herói. Ela encontra outras pessoas, vai... Aí tem a revelação, aí ela se perde, desmotiva, passa por um desafio, tem o ápice dela, volta para poder cumprir o desafio, ter a vitória, salva todo mundo, tem aquele final típico de Final Fantasy, com a musiquinha tocando... E tudo mais. Sacrifícios, personagens morrem. É típico de Final Fantasy. Cara, tem todos os elementos que os bons Sim. jogos da série têm, sabe? Sim. Só que com uma ideia de hoje, com né? Uma ideia que os jogos estão usando hoje, sabe? Mas Exatamente. Aí. Fantástico. Eu nunca iria fazer essa comparação se não fosse. O Eduardo me falar. Olha, cara, mas aí o que acontece? Nossa, sensacional mesmo. Eu Ele é muito o filme. Bom, cara. Vale a pena também. Ver hoje quem jogou os jogos mais recentes. Vai gostar mais do jogo do que quem só viu os jogos da mais clássicos, mais medievais, com mais ação. Exatamente. O que a Square fez? Ela se retratou, viu que os fãs não gostaram, resolveu fazer um puta de um fanservice e lançou um filme canônico. Que é parte integral do cânone do Final Fantasy VII, que é o Advent Children. Esse sim é um jogo, um filme do jogo, que tem lá todos os personagens do jogo clássico estão de volta. Que se passa automaticamente logo após o Final Fantasy VII. Ele né? se passa 2 anos depois do Final Fantasy VII, né? A Shinra desapareceu, a Avalanche se desfez, o Cloud tá lá sofrendo de depressão, aí 3 sujeitos lá aparecem do nada, que são... O Kadage, o Loss e o Yasuo, que tem alguma relação com o Zephyroth. Aí eles caçam treta com a galera, soltam um Bahamut no meio da cidade. Aí rola uma luta lindíssima no estilo Cavaleiros do Zodíaco. Todo mundo vai, Cloud! E aí o Cloud vai, porque ele é o único que pode ir lá e dar o golpe e matar o Bahamut, né? No maior estilo Cavaleiros do Zodíaco, mas é massa. Aí rola lá a treta, fala que na verdade quando o Zephyroth foi destruído, que ele invocou o meteoro, que a White Matéria foi usada, a Lifestream salvou o mundo, uma parte do poder do Zephyroth, né, do Genova, se espalhou pelo mundo e formou a Geostigma. Essa Geostigma deu origem aos três, né, o Kadage, Loz e Yasuo, que querem trazer de volta o Genova, cumprir a missão do Zephyroth. Aí a turma se junta novamente para impedir que eles façam a treta. Aí, quando eles se fundem lá, quando eles se juntam, aparece o Zephyroth, rola uma nova luta do Cloud contra o Zephyroth para agradar todos os fãs que têm direito à série. E aí termina lá novamente, no estilo Final Fantasy VII, igual o jogo. Aquela musiquinha tocando, mostrando o mundo como ficou, as coisas voltando quando a Geostigma vai embora e tudo mais. E esse sim, cara, é um puta de um filme e tal, mas é totalmente fanservice, né, cara? Tem putas referências ao jogo. Tá, e aí, qual é o mal nisso? Não tem mal, tô dizendo que são as duas diferentes, tipo, o mesmo game, como ele ganhou dois filmes totalmente distintos, entendeu? Uma proposta totalmente diferente. Não, recentemente eu aprendi o seguinte, que sempre que uma pessoa fala mas, eu devo desconsiderar tudo que ela disse antes. Então eu vou ter que cortar toda essa parte. Não. Eu tô dizendo assim, que ele é um bom filme. Eu só sei uma coisa, cara. Nisso o Edu deu golpe aí, falou de dois filmes. Isso. Uma putaria do caralho, né? E tá aí, falando de dois filmes. Cara, porque não tinha como falar de um sem falar do outro, velho, saca? Então eu vou ter que passar a palavra pro Spider, que ele tem que falar do Annihilation. É, isso mesmo. Certo, Eduardo. Alguma curiosidade sobre o teu filme predileto, hein? Cara, uma curiosidade muito interessante é o seguinte. No Advent Children, que é uma hora que tá rolando uma luta da Tifa contra o Loss. Aí rola a luta muito bacana e tal. Quando acaba a luta, aí a Tifa, tipo, ganhou o primeiro round. Aí toca a musiquinha de vitória da batalha do jogo, saco? Mas é no celular dele, sim, não é? Mas tipo assim, toca a musiquinha, é saca? É uma curiosidade, véio. Isso aí a gente vê no filme. É, velho, mas tipo assim, é a sacadinha legal, velho. É um easter egg, mano, é um easter egg. Sim. É, um easter egg. Mas é dos legais, velho. Ah, meu Deus. É dos legais. Velho, o Blue okay, hoje, velho, okay, na boa. Okay, a gente precisa ter uma conversa com a mulher dele, porque tá foda. É, tem que pedir pra estar red, não dormir de calçadinho. O cara tá azedo, velho. O cara tá azedo. Tá azedo mesmo. Ok, então vamos para o último filme de hoje, né? E agora é a hora do nosso querido Felipe Zu. Fala, Zu. Porra, bicho, tem tanto filme que a galera não falou que eu até me espantei, mano. Olha aí. É, viu como eu falei pra você que ia fechar? Não, não venha não. Depois da marmelada eu tô com raiva de você, mano. Eu não, cara. Marmelada foi tudo bom aí. Falar de House of the Dead. Eu não assisti esse filme. Se eu assisti, eu não sabia que era do jogo. Véi, vou falar um negócio pra você. Eu não assisto nenhum filme desse diretor, filha da puta, que consegue quebrar todas as franquias que existem. de game. Como que é o nome do diretor? Da história. Uwe Boll. Uwe Boll, esse é mesmo. Desgraçado. Ele é um desgraçado. Quais outros que ele fez? Quais outros? Alone in the Dark. Uma bosta. Blood Rain foi ele que fez. Ele só caga tudo. Ele é terrível, cara. Mas a... pariu, alguém sabe me dizer o nome desse Far filme? Far Cry, velho. Foi ele. Far Cry, foi ele. Capaz. Saiu um filme de Far Cry? Curioso. Mas e... o Felipe... Saiu, ainda bem que você nem soube. Ô, Felipe. Oi. Sabe o nome do House of the Dead no Brasil? Não. A Casa da Morte. A Casa da Morte, caralho. A Casa da Morte. Ou então, você pode deixar como House of the Dead o filme. É, eu já achei como House of the Dead o filme, 1 e 2. É porque A Casa da Morte é em português de Portugal. Ah. Mas, velho, o filme é muito lixo, velho. É, foda. É ruim, é. Já ia pegar pra assistir, já não vou. O primeiro, ó, começa assim, tipo, um grupo de jovens, tá ligado, de adolescentes, vão visitar uma ilha, que no caso era a Ilha da Morte, que há um tempão atrás abrigou um padre que tinha sido banido, tal, da Espanha, por inventar uma droga lá, alguma coisa, um tipo de um soro, que enganava a morte, saca? Aí, dá merda, né, como sempre em filme de terror, né, de House of the Dead. Eles encontram o padre vivo ainda, mano, e descobrem que o passatempo é colher parte do corpo humano pra ele sobreviver, saca? Aí eles são encurralados nessa ilha, dominada por um monte de zumbi, sai dentro pro sangue, só que o zumbi, mano, zumbi nada, mano. Zumbi nada, velho, já viu zumbi nadando, mano? Né, velho? Não, é que eu não assisti... Hein, Felipe, olha só. Eu não assisti o filme, não sei se tu tá falando se ele tá nadando como uma pessoa viva, normal, ou só tá passando pela água, porque recentemente eu vi um jogo de zumbi e o zumbi tava andando no fundo do lago porque dava pé, entendeu? Assim, mas a cabeça tava submersa. Não, é mano, mano, o lago era muito fundo e o bicho foi lá e puxou a perna do cara pra baixo. Mano, é bizarro esse filme, velho. Na moral. É muito lixo. Só digo isso. Cara, eu não vi. De quando que é mesmo, Zu? É 2003? 2003. Cara, eu não vi esse filme, cara. É de. Passou em alguma sessão da tarde da vida? Pra assim? Você ter uma ideia, mano, o orçamento do filme foi 12 milhões. Ele ganhou. 13.818. Deve ter sido o diretor que comprou. Liga aí, mano. Nada, foi o diretor da empresa que comprou esse ingresso. Eu tenho um problema com jogos, com filmes baseados em jogos de primeira pessoa. Porque se a gente vê o personagem, acaba a magia do filme, né? Porque no jogo a gente não vê, então é complicado. É verdade. E o filme, pra mim, todo tinha que ser gravado com uma câmera, aquela que fica na capacete. Como é o nome daquela câmera que eu esqueci? Uma GoPro. GoPro, exatamente. Pra mim, os filmes teriam que ser gravados assim. Daí, de repente, fica legal. É, e uma curiosidade sobre esse filme, mano, é que a Erica Durance, que é a que fez a Lois Lane em Smallville, fez um dos primeiros papéis dela nesse filme, tá ligado? Olha aí. Coitado. Se fudeu, mano. Se fudeu mesmo. É por isso que ela foi fazer a Lois Lane no Smallville. É. Pois é, mano. É uma das poucas curiosidades mesmo. E que, feito por Uwe Boll, né? Uwe Boll, que é um pau no c... caralho, que eu devia ter morrido. Eu só digo isso, ele, mano. Ele tem que morrer, esse cara. Ele é muito... Sabe o que ele fez? Desculpa interromper aí, mas é porque, assim, eu odeio ele muito, assim. Tu odeia ele mais do que o arroba. Odeio ele mais que o. Puta merda, mano. Rapaz, eu odeio muito ele. Ele é assim, ó. Ele era lutador profissional de boxe. E aí, quando a galera começou a meter o pau no filme dele, ele desafiava a galera pra uma luta de boxe. Oxi. E ele descia o cacete no povo. Oxi, que bicho otário, mano. Mal. Otário é o povo que aceitava. Rapaz, velho, ele é. Eu juro pra você, ele é um imbecil, velho. Um doente que tem dinheiro. O problema é esse. Entendeu? E ele continua fazendo um monte de filme bosta. Entendeu? E pegando as franquias de jogos que a gente tanto ama e jogando na lama. Entendeu? Porque o que ele fez com Alone in the Dark, House of the Dead, Far Cry, Blood Rain não tem explicação. Agora me tira uma dúvida aí. Quem foi que fez o filme Doom? Ah, Doom. Que é com não The Rock. Não vem falar de Doom aqui. Eu gostei Doom, do acho que foi o que é com The Rock. Também. Sério? Não, não foi. Não. Doom não foi ele, não. Porque eu gostei de Doom. E eu também Nossa, gostei. Nossa, Doom também é horrível, velho. Doom não foi ele, não. Eu gostei de Doom, velho. Pera aí que eu vou desligar o Edu. Eu não vi Doom. Então. Bom, Felipe, é isso, Felipe? É, mano. É só falar de filme fodido mesmo, que é o que sobrou pra mim, né? Das antigas, o que sobrou pra mim é uma merda dessa mesmo. Não, eu cara, ia, tem... Eu ia te dar outra sugestão pra você falar, mas tudo bem. Bom, pessoal, então ficou aí a nossa lista de filmes. E deixa a sua lista aí nos comentários, manda e-mails falando dos filmes que a gente comentou aqui, se a gente falou algum absurdo, o que, que foi? Foi quase certo, né? Principalmente eu. Deixem os comentários ou mandem e-mail, façam o que vocês quiserem, mas comentem ou mandem e-mail, não faz diferença, mandem. O que importa é que vocês deixem o que vocês acharam aí da nossa escolha ou deixem a lista de vocês aí. Certo? Então vamos começar com as despedidas. Eduardo! Então, galera, valeu, teve bom demais falar aí, relembrar esses quase todos bons filmes de games. Aproveitei, dei uma sacaneadinha, falei de dois aí rapidinho, deu um golpe de oportunidade. Então... É isso aí. Quem quiser me acompanhar também aí fora do MachineCast, dá uma curtida na gente lá no nosso site, lá no www.level.com.br, com dois L's. Ou então... No começo, importante. Isso. Ou então acessa o nosso canal lá no YouTube, o youtube.com/leveloficial, com dois L's no começo também. Valeu, galera. Certo. Felipe! Pô, valeu aí. Muito bom falar aí sobre filmes que... Quer dizer, jogos que viraram filmes. Voltar a participar do Machine também, né, mano? Tava dando um tempo aí. Finalmente me escalaram. Ainda queriam me cortar antes de começar, mas tudo bem. A gente releva. É, quem quiser me encontrar por aí também, é só dar uma entrada aí no peixeiracast.machinecast.com.br, que é parceirão aí do Machine. E, inclusive, eu vivo pegando gente emprestada aqui pra gravar. E é isso aí, valeu, até a próxima. Spider! Pô, valeu aí. É, acho que vocês esquecem, tem inclusive potencial pra gente continuar no futuro. É, talvez fazendo o reverso, né? Enfim. É... E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço, até mais. E se alguém quiser te encontrar, Spider, como é que faz? Ah, sei lá, cara. Você vira, manda um sinal de fumaça, grita. É. Sei lá, cara, manda e-mail e tal. É isso aí. Instala Mirk. Não, bota o sinal do Spider-Man no céu, né, velho? É, pinta na calçada. Véio. Ticiana! Bom, gente, obrigada aí. Espero que vocês tenham gostado da minha escolha do filme. É, comentem bastante aí no site, mandem um recadinho até pra gente ler os recados, a gente responde todos. Né? É. É, querendo me encontrar, eu tô por aí, na vida. Dobrou uma esquina, você tá de topada comigo aí. Ô, Tício, você tá esquecendo do beijo que você queria mandar pro Uvibol, né? Ah, é, eu queria mandar, mas o que eu queria mandar pro Uvibol é proibido pra menor. Ah. Vai ser tanto pique o Blue vai botar nessa edição, eu não vou nem falar nada. Eu só desejo a ele que ele tenha uma morte assim, rápida, pra poder acabar com o nosso sofrimento. Só isso. Mas é isso, gente. Comentem as coisas boas, as coisas que eu já falei, né? Comenta, guarda pra cima, fala na terapia. É legal, é um lugar bom pra você descarregar as coisas. Entendeu? Ou cria um podcast, né, Tiziana? Pode criar podcast também. Ou um canal do YouTube pra ficar arrebentando o corpo. Faz o que quiser, só não escreve lá no site, nem no Facebook da gente. Mas porque as coisas o problema, a gente fica o problema de criar um YouTube é que as pessoas comentam nos vídeos e nos podcasts ninguém comenta, então não tem problema. Não, mas todo mundo vai comentar agora. Não, tá todo mundo comentando. Pode reclamar que tá todo mundo comentando. Tem vários comentários. comentar aí, eu quero mais. O pessoal vai comentar direitinho aí, vai compartilhar com os amigos. Todo mundo ouvindo aí o post. Certo. E se alguém quiser te encontrar fora do Machine Question, como é que faz? Qual é o teu endereço aí? Passa aí. alvanista.com/Tiziana Vale. Olha, me aí. Acha lá no Alvanista que tá de boa. Ou no olha filmou, aí, né? Olha aí. Tem o perfil do Filmou também, né? Ou na live também, né? Tem o perfil do Filmou também, Tiziana Vale. Tem a live pra quem quiser jogar. Olha quem aí. Quer Tiziana Vale também. Eu não gosto desse negócio. Olha. Entendeu? Aí. Então é sempre meu nome e sobrenome. Isso. Então é só me procurar aí que você me acha. Só Facebook não, porque o Facebook é uma parada meio privada, assim, eu deixo para as pessoas que eu conheço mesmo. As pessoas que eu não conheço, eu não aceito, não. Vai ficar no limbo se mandar a solicitação. Então, é, esse negócio. Eu também acho que esse negócio de apelido não tem nada a ver. Então tá, Baianeta, obrigado, hein? É uma certo, gente, pessoal. Falou, gente. Estamos terminando mais um cast. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e até a próxima viagem do tempo. Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários, e como sempre, só e-mails, né? E aqui comigo, Eduardo Filhati. Fala galera, tamo aí, vamos ler um cadinho, porque a interação é sempre a melhor parte, olha, vamos lá. Olha aí. Certo, Eduardo, então vamos começar aqui pelo comentário do Darley Santos, que se conteve, né Eduardo? Nós se conteve muito, cara, que geralmente vem a muralha de texto, dessa vez ele mandou um golpe nível baixo. Aí ele começa aqui o seguinte: mais uma viagem nostálgica. a meia inclusão já no cast propriamente dito da música de abertura de Nossa Turma, né, o Get Along Gang. Dos desenhos citados, os que mais conheci e gostei foram Doug, meus colegas de escola também assistiam, e o Fantástico Mundo de Bob. Este que, aliás, vou até pesquisar mais, pois acho a ideia do desenho uma sacada muito boa e eficaz, pois afinal de contas, o que não pode sair da cabeça de uma criança. Não lembro se assistia-o no Sábado Animado ou no Bom Dia e Companhia. Ah, cara, deve ter dado em vários desses programas do SBT. Passou nos dois, na verdade. Fiquei lembrando de desenhos que tiveram sua origem a partir de séries televisivas, como Muppet Babies, que foi originado do The Muppet Show. Aliás, os personagens Muppets é um desses exemplos de proficuidade na TV, pois renderam pra caramba. E tem também Punk, né? E o It's Punk Brewster, série spin-off do seriado de TV Punk, A Levada da Breca. Nossa. Que é Punk Brewster. Sim, no original. Legal, Cara, Punk era foda. Era legal, né? Já assistiram Brave Star, que tem como um dos personagens principais um cavalo temperamental armado com trabuco? Nossa, não lembro dessa. Pode ser que eu tenha assistido, mas eu não lembro. É, eu posso ter assistido também. Como é que é o nome? Brave Star. Brave Star. Eu até vou ver aqui pra ter certeza que eu... Uma pesquisada. Eu não tô lembrado de nome, não, cara. Ah, sim. Mas eu não gostava porque é parecido com o J.J. Joe, essas porra aí. Ah, pode crer, velho. Eu não curtia, não. Esse eu vi, sim. Né, cara? Lembram de Cavalo de Fogo? Wildfire? Oh, nossa, Cavalo de Fogo. Quem que esquece de Cavalo de Fogo? Cavalo de Fogo, tá louco? A gente já comentou de Cavalo de Fogo até num cast, né, Tim Blue? Não me lembro. Cara, eu me lembro da gente ter comentado de Cavalo de Deve Fogo. Deve ter saído uma edição. Será? Provavelmente. Eu não lembro de ter conversado sobre Cavalo de Fogo, mas enfim. Suor masculino escorrendo dos olhos. Os índios cortadores de cebola pegaram ele lá. Né? Em nome da Equinos S.A., seguem as lembranças honrosas a todos os cavalos dos desenhos animados. Oh. Com especial destaque ao famigerado Pé de Pano e o Lerdão do Ferradura. E sem falar o Pepe Legal. E assim, não vai, é, né, velho? Cara? Tem vários. Tem vários, velho. Nossa, e como. No cast anterior, deram a ideia de fazer um episódio só sobre Sábado Animado. O que daria oportunidade de falar sobre bastante coisa. Já fizeram cast sobre Yu Yu Hakusho, ou melhor, sobre desenhos específicos que passavam na mesma faixa de horário na Manchete, como Samurai Warriors, Shurato, Super Campeões, CDZ. Ele tá viajando, ele tá perguntando. E a gente já fez episódio de Cavaleiros do Zodíaco, meu Deus. Dependendo, a gente já fez, né? Meu então. Deus. Ele inclusive até comentou apenas... em um episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Né, cara? Não fizemos. Fizemos não apenas um, como já saíram três, né, Timbu? Exatamente. Aí ele manda aqui uma musiquinha, né? O tu-tu-tu bateu. Rapaz, o Timbu já virou lenda com essas gargalhadas descontroladas. A audição da risada dele às vezes vem acompanhada daquela sensação iminente de infarto. Isso virou meme sonoro. Fico rindo junto, mas com culpa. Vai que numa dessas o cara morre e vocês já não conseguem mais parar de rir. Pelo menos morreu bem, né, cara? Tá certo, morri feliz, né? Não é? Ok, Darley, obrigado pelo comentário aí, cara. Valeu, Darley, brigadão, cara. Ai, ai, ai. Bom, agora aqui, Eduardo, um comentário do William Lopes. Eu não lembro de nenhum comentário do William aí, hein? Cara, não me recordo também, não. Ei, olha aí, William, se já é ouvinte, prazer em vê-lo aqui. Se não é, seja bem-vindo, né? Então vamos ler o comentário dele aqui. Nunca me esqueci de um episódio do Mundo de Bob, onde o Bob acha que seu tio estava apaixonado por alguém e no fim descobre que ele estava apenas com gás. Meu Deus, como é que alguém pode relacionar gás a estar apaixonado por alguém? quem? Cara, porque sente alguma coisa interna, é por isso? Eu não me recordo desse episódio, eu mas. Leve lembrança, alguma coisa assim, cara. Do jeito que o Bob era viajado, não é de se duvidar muito, não. Agora ele tá citando falas aqui do episódio, e eu me lembro realmente desse episódio. Olha só, o Bob chega e fala assim: mas tio, eu te vi chorando na cozinha. Eu estava cortando cebola pro sanduíche. E por aí vai, né? Um argumento dele se explicando. Ah, agora entendi. No fim, o Bob canta uma música horrível que não sai da minha cabeça. Olha aí, as esferas lá do Divertidamente mandando aí, ó. Os carinha que guarda as esferas das memórias lá mandando a musiquinha pra ele aí, ó. Não é? É. A música não sai da minha cabeça e mais ou menos ela é mais ou menos assim. É amor ou é gás? Você pode adivinhar. Você confuso. Se está confuso a suspirar, o gás é aquele que vai ficar no ar. Ai, ai, ai. É estranho como essas coisas ficam na cabeça. Enfim, excelente cast. Um abraço. Um abraço, William. Muito obrigado aí pelo comentário. E logo após ele bota aqui o que ele achou o episódio aí. Pra quem quiser relembrar, o episódio tá no post, lá nos comentários lá do William Lopes. Brigadão, William, teve muito bom aí, cara. E valeu aí, ele mandou pra gente a indicação do episódio. Sim, acabei de falar isso. Ah, pois é, então. Brigadão, cara. Bom demais. E, cara, continuando aqui, tem um recado aqui também do Thiago Ramos Melo. Olha aí, apareceu a Margarida aí. Não é, cara? Quem é vivo sempre aparece, né, cara? É como diz o jogo, né, cara? Rise from your grave. Ele diz aqui o seguinte, ó. Diz aí, grandes machines, depois do clamor pra velha turma voltar a comentar, estou de volta. Olha aí. E muito bem-vindo de volta, cara. Bem-vindo. Só pra esclarecer, tive alguns probleminhas no meu PC do milhão da Xuxa TechPix 2000. Esse é aquele PC montado. Ai, que saudade das referências. Thiago, cara, meu Deus, esse é o mestre das referências, né, cara? Meu Deus. Não é, cara. Ainda mais com esse PC montado aí no suprassumo da pirataria. A memória dele é cartuchinho de Nintendo 3DS. Não sei, aqueles cartuchos, aqueles cartuchos coreanos 8 pinos de Nintendo. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. É, e com isso fiquei afastado da vida cibernética. Tanto que perdi tudo mesmo. O HD se foi, todos os meus arquivos, documentos, jogos, animes, músicas, etc. As músicas dos anos 80, só que era de 90. Foram pro além do aquém que não volta nunca mais. Então, essa eu nunca tinha visto, não, velho. Mas agora um PC semi-renovado, estou de volta a comentar. Então que bom, cara, que você conseguiu aí dar um resurrect aí, usar um Phoenix Down no seu PC. Pois é, no fim, na verdade ele tava torcendo pra porcaria do PC morrer de vez que ele se obrigar a comprar outro. Mas aí fica sempre ressuscitando a bosta, né, cara? É, tipo, no more gambiarra, né? Adorei essa segunda parte dos desenhos animados. Só pra falar uma coisa no contexto aqui, eu tava com um problema numa placa de vídeo aqui, e aí pra não ter que comprar outra porcaria de uma placa de vídeo, eu peguei um cooler, que o cooler da GPU estragou, eu peguei um outro cooler de um processador e parafusei na placa de vídeo. Simplesmente parafusei um baita um trambolhão assim na placa de vídeo, até que ela explodiu e agora não funciona mais mesmo. Não é, mas... Gambiarra nunca falta, né, velho? Gambiarra tem que ser o máximo possível, até não dar mais. Aí, continuando aqui, ó. Adorei essa segunda parte dos desenhos animados. Principalmente destacando dois, que assistia muito quando criança. Quando mal acordava de manhã, ia direto pra TV de tubo com Bombril na antena e buscando a melhor sintonia no canal pra assistir essas relíquias. Meu Deus do céu. Cara, Bombril na antena era fatal, cara. Lá em casa também falava direto. Primeiro queria falar de Super Amigos. Apesar de não ser muito fã de HQ e do mundo da DC, também da Marvel, adorava assistir pelos super-heróis. Tanto que foi por causa deles que fui assistindo as séries do Superman e do Batman, e claro, da Liga da Justiça. Adorava os Super Gêmeos e suas transformações inusitadas e criativas, imaginando como os produtores e os desenhistas da época criaram eles, com muita imaginação, fumo e vinho para brisar bastante. Além dos grandes personagens criados, como o Chefe Apache, um índio gigante, e o Vulcão Negro, de vulcão não tem nada, e literalmente um parente longínquo do Super Choque, pois seus poderes são baseados em eletricidade. Ele pode emitir raios, voar, mover-se na velocidade da luz e até mesmo viajar no tempo. Olha só! Cara, o Vulcão Negro, na verdade, me parece que ele inspirou ou foi inspirado, eu não sei exatamente dizer, o personagem clássico do quadrinho da DC, que é o Raio Negro. Raio Negro. O Raio Negro. E o Raio Negro serviu de inspiração pro Dwayne McDuff criar o Super Choque. Olha só. O Super Choque é maneiro, né? Já viu o Super Choque do futuro? Vi, cara. Show, nossa. Né? Super Choque merece uma aparição aí, cara. Merece. Segundo, queria falar de Doug. Pelo jeito, a maioria viu esse desenho nos bons tempos da TV Cultura, que trazia uma poderosa programação infantil. Aliás, boa parte mesmo foi educado com esse pessoal do Rá-Tim-Bum e do X-Tudo. Nossa, cara. Rolava de um programa especial sobre esses programas da TV Cultura, né, cara? Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, aguardem. E quando vi ele pela primeira vez, eu pensei em fazer um diário para contar minhas loucuras. Ops, acontecimentos do cotidiano. Também ver como era a vida de um pré-adolescente e vários tabus. E sem contar o Sr. Dink, nos seus momentos de capitalismo, com seus vários produtos comprados do 011-1406. E falar que é extremamente caro. Cara, 011-1406, você lembra de onde é? 011-1406, bah, não lembro, cara. Era aqueles programas que passavam na manchete de produtos, não sei o quê. Ai, meu Deus. Ah, você já comprou a sua cera que não sei o quê, que cobre até... protesta contra queimadura de carro? Não perca tempo, então ligue agora 011-1406 e peça o seu, cara. E receba na sua casa inteiramente grátis um segundo produto exatamente igual. É isso, cara. Como eu não esqueço a porra desse telefone. É esse o 224-4000. Nossa senhora. Que era do... Da Não, do Folha de São Paulo, que era a propaganda do Ratinho. Ah, meu Deus. 2244000, não entendi. Lembra não, cara? Não lembro. Depois eu te mando o link aí. Ok. Poderia falar mais coisas, mas ia deixar esse texto grande que nem a Bíblia. Mas enfim, adorei o cast e ano que vem, ou mais cedo, quem sabe, surge uma terceira parte dessa série. Seria legal fazer um especial de animes que vocês também... Seria legal fazer um especial de animes também que vocês gostem. Olha aí, outro que tá viajando na batatinha. Temos muitos de animes aí já, velho. Só de Cavaleiros já foram 3. E é só os que tem mesmo. Vida longa, a velha TV de tubo. E claro, a nossa querida velha máquina ao som do tema das Tartarugas Ninja, que ninguém sabe cantar e fazendo bate-cabeça dentro do carro. É mesmo, ninguém vai cantar aquela porra lá. Pelo menos eu não sei. Cara, mas eles cantam só o nome, né? Teenage Mutant Ninja Turtles. Saúde. Depois, na hora que fala aquele finalzinho, é Heroes in a Half Shell. Saúde. Enfim, eu entendi que falou combustível aí de alguma coisa, mas enfim. Não é, cara, Shell. Ah, ok. Bom, então, tem o comentário aqui do nosso querido Spider, que não participou no cast, então ele se achou no direito de comentar. Vamos ler o comentário dele aqui. Poxa vida, não consegui participar desse. Ele diz assim, poxa vida, não consegui participar nesse, mas ficou muito massa. Percebi que alguns não lembravam de Jace, o que é uma vergonha, já que a música dele tocou no episódio 1 de desenhos. Vale a pena a lembrança, pessoal. E agora entendi as risadas. Ele viu lá no post, né? A foto. que a Tiziana botou. Puta que pariu. Tá louco, cara. Não consigo assistir, ver aquela foto lá sem dar risada. Meu Deus. É demais. Até vou ver de novo. Ok, pessoal. Foram esses aí os comentários aí da... os comentários do episódio 34 sobre desenhos animados, a segunda temporada. E aí, Eduardo, o que, que tu achou desse episódio de hoje dos filmes baseados em games, hein? Cara, nossa, episódio super top, velho. Apesar dos filmes não fizerem jus, né, ao nível de qualidade do cast. Alguns, né? O cast, né? Muito alguns. Superior. Alguns. É. Tipo assim, aquelas pérolas ali, né? Dá pra gente salvar ali o Mortal Kombat, o Final Fantasy, mas... Então tá, pessoal, fiquem agora com os off-tops, que provavelmente vai ter, né, Edu? Cara, eu duvido que não, que deixe de ter. É, pois é. Então tá, pessoal, até mais. Tchau. Off-topic. Eu tô com vocês. Única coisa. Cara, eu não assisti. Eu já curti o filme, cara. Eu achei ele bem maneiro no sentido que ele encaixa mais ou menos antes dos eventos do game, saca? Eu achei isso foda. Tipo assim. Não, Edu. É, oi. Não, Edu. É. Peraí, Edu. Como antes dos eventos do game? Não tem como. Justamente, velho. Tanto que o filme, quando acaba. Eles pegando a hélice ali no final e levando ela embora e tudo, invadindo a mansão, seria depois quando a equipe Bravo, tipo, chegaria lá, a mansão já tá só deserta, a treta já rolou, o acidente já aconteceu e coisa e tal, entendeu? Não, mas peraí, tudo bem, então, eu entendi. Seria como se eu fosse, entendi, entendeu? A tua ideia, eu entendi a tua ideia do que tu gostaria de encaixar a história do jogo na... É, não, ele ali. Não é ligado com os mas jogos. Mas não é, não, né? Ele não é ligado com os jogos. Mas tô dizendo assim, não, que foi uma coisa interessante a maneira que eles fizeram, a história se passar, tipo, antes do momento na história onde os jogos se passariam, saca? Então, tipo assim, justifica você não ver nenhum grande personagem da franquia aparecendo no cinema, saca? Você não ter a Jill, Chris, ninguém da Stars, e por aí vai. Isso eu achei, por isso que eu achei o filme legal, saca? Eles conseguiram fazer uma coisa, tipo, totalmente fora, mas que dá pra encaixar mais ou menos. Eu ia falar que no 2 mataria todo o teu argumento, mas no próprio jogo, existem elementos que a gente automaticamente descarta o primeiro jogo. No próprio filme, desculpe. No próprio filme tem elementos que descartariam a ligação com o jogo, Eduardo. Que seriam monstros do Resident Evil 2. Entendeu? Não quer dizer que o pessoal não tenha encontrado, não quer dizer que eles já não estivessem lá, saca? Não encontraram. Você tá falando do Licker lá? É. Exatamente. Não tivesse encontrado o que, Eduardo? O Licker. Eles não andaram 100% da mansão e do laboratório. Tipo, pelo tamanho... Quem não andou? No jogo ou no filme? Nos dois. O laboratório não foi 100% explorado em nenhum dos dois. No jogo, sim. No jogo, sim. Não, a gente... Tipo assim, a gente viu uma parte. Não, eu não creio que tenha sido o laboratório por completo. Porque onde estavam... Mas acontece o seguinte, Eduardo. O Liker, ele só é criado... 3 meses depois dos eventos do primeiro jogo. Não, pelos files que a gente acha no Resident Evil 2, Eduardo, ele já... Eduardo, o G-Virus, o G-Virus acontece 3 meses depois do primeiro jogo. Tanto que termina o primeiro jogo, os Stars vão pra cidade... Tentam lá com o chefe de polícia lá, mas, né, dá aquele rolo porque o cara tá mancomunado com a Umbrella. O Chris vai pra Europa, o Barry vai esconder a família dele, a Jill fica por ali. 3 meses depois, acontece o incidente lá no laboratório do William Birkin. 2 semanas depois, o vírus foge pra cidade. Então o Liker não poderia estar lá, até porque no fim... No final do filme do Resident Evil, O Hóspede Maldito, a Alice aparece já com a cidade toda destruída. E isso só iria acontecer 3 meses depois. Ok? Essa é a linha do tempo do jogo. Deu? Caraca, uma dor no coração do Edu. Dois. Eu só queria falar aqui desse filme aí. O destaque pra menininha lá, né, velho? Que aparece no a holograficamente. Rainha vermelha, né? You all going to die down here. Ali é foda demais. Foda. Todos vocês vão morrer aqui. Olha muito aí, bom, mano. Decorou mesmo. Bicho, é foda. Porque em inglês tu não sabe, né? Não sei. Segundo um file traduzido, o Licker é uma BOW criada com o T-Vírus em adição ao Progenitor. Não é feito com o G-Vírus. Caraca, aí complica, por isso, né? Por isso que eu falei, no file do jogo fala que o Licker já tinha no acidente da mansão. No file do Resident Evil 2. E o reverso chegou, né? E agora? Fudeu, vamos passar pra outra coisa aí, que senão vou ter que te aceitar, porque não tem nenhum... O Nilson não tá aqui pra, né, pra dizer... O Nilson não tá aqui pra te desmentir, né? Então, fica valendo aí e eu vou procurar me informar melhor sobre isso daí, enfim. Né? Levou um Hadouken aí na cara. Até, né? Pra mim, o Liker tinha sido feito com... um vazamento do vírus. Então ele foi criado uma arma biológica. Ele é uma arma biológica criada e soltada na cidade. Aqui, ó. Deixa eu copiar pra você. Ah, não. O site não deixa copiar. Ou deixa. Tá, não quero copiar. Só quero que tu me confirme. Então é isso, então. Ele foi solto na cidade. Ele foi solto. Ele não foi... Não. Ele foi solto pra... Naquele negócio que a Umbrella resolveu dizimar. Pra catar os dados. É. Aí soltou todas as armas biológicas. Aí soltou... Okay, tipo, okay. Igual, por exemplo, no, o 2 e o 3, eles se passam em alguns momentos ao mesmo tempo, saca? Não, pera aí, Eduardo, tu já tá indo na questão do jogo, já, aí tá fudido. Ah, não, então, o que eu ia falar, o Hunter não, também aparece só no 3 e não tem no 2, saca? Sim. Bom, então, quanto ao filme... Porque foi um filme da sessão da tarde que eu gostava pra caralho de assistir. Eu gostava mas, também. Desculpe, Tiziana, mas tu está equivocada. O quê? Esse filme tem um jogo que é baseado nele. E ele não é baseado no jogo, ele só tem o um nome. Então, tem escrito aqui. Ele é baseado na série de videogame. Ele é baseado Double Dragon no jogo. Baseado Double no jogo. Dragon. É, oi. Isso, é baseado no jogo, meu querido. Eu joguei o jogo e o jogo é muito mais velho que o filme. Mas tá, muito tudo mesmo, mano. É. Mas é que assim, então, peraí, é que tem um paradoxo. O filme é baseado no jogo, certo? E o jogo é baseado mas no tem filme. Um e tem, só que tem, depois tem um jogo que é baseado no filme. Entendeu? Só que não é... Filho, só aí que, eu já não sei. Peraí, deixa eu explicar. Só que não é o mesmo jogo... Né, o Double Dragon que a Tiziana tá falando é o Beat'em Up, exato, não é? Isso. Dos irmãos Lee. Exato. É o do arcade. Exatamente. É o que tu não sabe, talvez tu não saiba. É isso que eu tô falando. Isso, tá. Desculpe, Tiziana. É que talvez tu não saiba, é que depois que saiu esse filme, saiu um jogo de luta baseado nesse jogo, nesse filme, tu entendeu? Tipo Street Fighter mesmo. Eu joguei. Eu sei qual é esse jogo. Então é assim, ó. Todo mundo detesta esse filme, mas adora o jogo. Então tá. Então, fale de cenas do filme. Então tá valendo? Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. É que eu fiz... É que na minha cabeça eu fiz a inversão contrária, entendeu? Que eu gosto... A maioria gosta muito mais do jogo do que do filme, entendeu? Então você tá causando confusão aí, Blue. Esse jogo de luta não é inspirado no filme também não, cara. Calma, gente. Fala, Eduardo. Esse jogo de luta que você tá falando aí do Double Dragon de luta não é inspirado no filme, não. Sim, é sim. Tem até cenas do filme no meio do jogo. Cara, o que você tá falando não é o Double Dragon 5 do Super Nintendo? Não. É o Shadow Falls? É, ele não é inspirado no filme, não, esse que, aí. Não, mas eu que não tô é um falando, jogo de não luta, tô falando desse. Que é um jogo de luta. Não tô falando desse. Espera só um pouquinho. A não ser que você tava falando do Double Dragon Arcade. E aí eu não vou conseguir falar do filme. Você tá falando muito do Arcade, polêmico, daí é outra coisa. Muito vai, não, tu vai poder falar assim, ó, Tiziana. Calma, só um minutinho. Deixa eu passar pra esse povo aqui. É esse aqui, gente, ó. É muito simples. Esse jogo é baseado no filme, ó. Mas não é o que a Tiziana tá falando. O Double Dragon Arcade, é isso que você vai falar? Isso. E ela vai falar do filme. Isso. Eu vou falar do filme. Isso. Esse jogo, que é esse jogo que eu postei aqui é baseado no filme, entendeu? O filme que ela vai falar é baseado na franquia Double Dragon, que é outra coisa. Vai de cima, pode falar. Já estourou meu ovo aqui, mano. Eu tô com o saco cheio. É, eu já nem sei mais o que eu ia dizer, velho. Então não diga. Fala de cima do filme. O que importa é que ia falar que era jogo, o melhor filme da sessão da Double Dragon. Calma, calma. Só um pouquinho. É, então. Tiziana. E aí tem o Tiziana. Filme. Calma, Tiziana. Peraí. Tá, a gente tá com um delay terrível aqui. Começa de novo, por favor, porque a gente falou em cima e eu vou cortar toda essa porra dessa parte, tá? Tá bom. Obrigada. Boa, boa. Então, gente. Ah, mas a parte que eu falei que eu tava em crise, você vai deixar. Isso, isso. Eu deixo. Só na. Eu vou. A partir da hora que tu escolheu o jogo. Fala assim. O jogo que eu escolhi, então, é tal. Pronto. O jogo não, o filme. Então, o jogo que eu escolhi. O filme, o filme. O filme que eu. É, o filme, gente. Então. É, e tem qual muito seria? Filme. Seria o Silent Hill. Não, não, mas pode cortar não, depois. Mano, corta mas depois. Silent Hill é de 2006, ainda é mais novo. Capaz do Blue do jeito que é azedo. Nada. Do jeito que é azedo, 2006, ia falar não. Merda comigo. Não, não é de 2006, não. Eu tava esperando. É de 2006? É de 2006, sim. Mas eu tava esperando que alguém fosse falar de Silent Hill. Não tem problema. 2000 já são 10 anos, cara. Era a minha segunda opção. Doom. Mas tu quer falar do filme do ano passado? Aí é foda. Então, gente. Não é no ano passado. Falando mano, é do Doom aqui rapidinho. Fala de... O Doom é. Quem dirigiu foi um diretor provavelmente polonês, porque o nome dele eu não consigo pronunciar, mas é algo como se fosse Andrzej Bartoszkiewicz. Viu? Toma. Bem feito. Viu como é que eu me sinto? Puta. Viu? Né? Toma. Foi ele que dirigiu Doom e ele também dirigiu o Romeu Tem Que Morrer e aí Street Fighter, a lenda de Chun-Li. Meu Deus, é outro ovibol. Outro bosta. Senhor, eu descobri outro ovibol. Ah, mas a lenda de Chun-Li não é baseado no jogo, é um spin-off do nada. Mas é um bosta. Doente. É uma bosta. É uma bosta que... E outra curiosidade, né? Você falou da menina aí do filme que a Erika Durant fez com o filme e fazia Snowpiercer também. É a Lana, né? É a Lana Lang. Era a Lana. Isso. Rapaz, velho. Que feio. É a foto. Caralho, será que todo mundo que foi pra Smallville era uma bosta em filme assim e foi embora, mano? É, Smallville já é uma bosta, então. Mano, eu até gostei das duas primeiras temporadas, eu gostei, depois eu enjoei, mano. Eu gostei da primeira porque falou da origem, o resto é uma bosta. Só a última que foi boa, porque acabou. Filho da puta. Boa, Edu. Porque o seguinte, do... né, o principal problema de Smallville, o principal problema de Smallville é que só poderia existir a série até o 18º no aniversário do Clark. Depois acabou, é isso aí. Não tinha mais depois. E continuou, essa porra. Pra quem não sabe na origem... Ele não se muda exatamente. Pra quem não sabe na origem... Ele não se muda exatamente aos 18 anos, não. Se muda pra onde? Pra Metrópolis. Não, mas ele não vai pra Metrópolis. O Superman, ele fica com a mãe dele até os 18, depois ele vai lá pro Polo Norte pra ficar na casa de cristal lá. Fortaleza da Solidão. Ele sai de lá aos 30. Isso, ele sai de lá aos 30. Que ele fica estudando com o pai dele lá. Não lembro de e aí ele vai pra... isso, não. Caraca, que maluquice. Eu não lembro de nada disso, hein? Eu acho que isso é um assunto pra outro cast, gente. É, mas é isso aí, Eduardo. É justo. Outro cast a gente fala, vai vir o filme Batman vs Superman, aí a gente fala da origem do Superman. Nossa. Vamos mencionar o que aí, que tem a ver a origem do Superman no filme do Batman? É Batman vs Superman, mano. Você ouviu o que eu falei? Sim, mas a origem vem no filme anterior, não nesse filme. Sim, não, mas aí você fala da origem dele, seu jagunço. Ei, respeita o cara, mano. Que porra de jagunço? Que jagunço é, aqui é Peixeira Cast, mano. Que é, Edu? Quer chamar os Peixeira de gaúcho, mano? Você tá falando da origem dele no filme, ou não? Sim. Ah. Smallville é baseado no filme ou é baseado no quadrinho? No quadrinho. No filme? Não, no quadrinho. No quadrinho. No filme? No quadrinho. No quadrinho? É. No quadrinho? Uhum. Puta que pariu. O Neilson não tá aqui, mas deixou o Blue. Deixou o Blue. Vale ressaltar também, tem que falar de Hitman um pouquinho, tem que falar de Tekken, que é uma bosta. E Se é baseado no quadrinho, se é baseado no quadrinho, por que que o que ele voa então? Ué, porque na origem do Superman, depois de não sei qual remodelagem, ele voa. A origem oficial do Superman passou a ser. Mas aí tu vai escolher um quadrinho, né? Tu vai escolher um quadrinho. Eu vou escolher um filme, pronto. Isso não. Aí. Gente, eu vou escolher voar daqui, se vocês continuarem. Velho, tem bom, o que vamos, a editora considera então. O cânone do negócio. O cânone passou pera aí, a ser. Peraí, peraí. Vocês estão discutindo se. A baioneta voa filho. Também, mano? Voa. Eu vou voar e vou voar dentro do caraca. Vamos lá, vamos encerrar então. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.